tiro te ver de pistola, Makarov russa. Com Q3 nos manches, com parede acusticado. Que te ver padronizado, conformado. Esperando caminhão, Deco Urbis no aterro sanitário. Achando que não tem inclinação pra TCC, dissertação. Só pra pedido de socorro em lençol no pavilhão. Não quero te induzir a invadir condomínio. A degolar no fubarão do café dormindo. Só impedir que forme opinião na operação de risco. Na mídia comprada pelo governo do tiranismo. Que converte membros de facção todos no presídio pra proibir livramento condicional pro invisível. Cego não vê que incitam. Assalto no blindado pra ter cadeia terceirizada. Recluso superfaturado. Perceba que não marca seu rosto com inicial. Mas você é propriedade com uniforme profissional. Que sequer tem direito à privacidade no celular. Polícia lê as mensagens. Te mata se não desbloquear. Ataca a maquinação. Macabro você sobe. Catando lata na balada pra tomar corote. Silêncio patológico gera estragos cronológicos. Identificação pelo prontuário odontológico. Não quer cova de indigente. Siga a pata como conselho. Antes morrer de pé do que viver de joelhos. Morra de pé, não viva de joelhos. Que a Marighella estive bico, pé que come espelho. Morra de pé, não viva de joelhos. Seja um gladiador no coliseu de sirene e bloco vermelho. Morra de pé, não viva de joelhos. Que a Marighella estive bico, pé que come espelho. Morra de pé, não viva de joelhos. Seja um gladiador no coliseu de sirene e bloco vermelho. Não era pra ter dindom, mulher virou a maçaneta. Chega o marido, alvo da espingarda com luneta. Problema que elite não acha repugnante. Comer Kobe beef com você vendendo capa de volante. Seja sincero, Hammer, financiado com sangue. Merece interceptação do bando com 5 integrantes. Vai madame, desce logo pra não morrer. Não esquece de tirar a criança da cadeira de bebê. Pesquise os pais desenvolvidos do globo. Nenhum prospera, dizimando, encarcerando seu povo. E nem existe o abismo cafajeste, onde roubou outro carregando carga no CEAGESP. Quero que você reflita sobre as ordens do patrão. Questione a televisão, conteúdo da canção. Enxergue que na eleição devorador de esperança. Deve entrar no cômodo pra falar com as lideranças. Vai cuzão, põe um banner, não cumpre a promessa. Pra ver quantos pipocos vão rasgar sua testa. Minha meta é você trocar o ataque no Tribunal de Justiça pela patente do item de alta tecnologia. Tô no front porque não perdi minha raiz. No hip hop ainda sou humano que rimava no beatbox, que dançava break. Tinha NWA como espelho, que aprendeu morrer de pé do que viver de joelhos. Morra de pé, não viva de joelhos. Que a Marighella estive bico, pé que come espelho. Morra de pé, não viva de joelhos. Seja um gladiador no coliseu de sirene e bloco vermelho. Morra de pé, não viva de joelhos. Que a Marighella estive bico, pé que come espelho. Morra de pé, não viva de joelhos. Seja um gladiador no coliseu de sirene e bloco vermelho. Pode pôr no dizer, Pavarotti carreiras. Que o panorama vai seguir com esqualidos e trincheiras. Vão continuar com a desculpa pro rabecão lutado. Que todos foram flagrados indo fazer atentado. Se oferecer sempre a favela, cidadania. Não gastariam fortunas pra prender 10 pinos de cocaína. A questão é que se não morrer, erradicaria violência. A CBC decreta falência. Bunker não é contra ataque nuclear, é contra quem o burguês optou por supliciar. Por isso não se comova com seu fim trágico. Quando o projeto em camisa gera VC hemorrágico. Tem as duas meninos sequelados pela exclusão que vão rajar DP. DRR na escuridão que breve vão tá sendo orientados. Do que fala a noitiva com o juiz pela advogada. É impossível vencer a guerra quando o soldado acha que é feliz porque faz churrasco no sábado. Peço uma pesquisa por amostragem de domicílio pra ver quantos tem na pele, na alma, marca de tiros. Quantos estão no crime pra deixar pra família. Herança da cesta básica, vaga pela quadrilha de minos baleados, mantidos por aparelho. Se você escolher morrer de pé do que viver de joelhos. Morra de pé, não viva de joelhos. Que a Marighella estive bico, pé que come espelho. Morra de pé, não viva de joelhos. Seja um gladiador no coliseu de sirene e bloco vermelho. Morra de pé, não viva de joelhos. Que a Marighella estive bico, pé que come espelho. Morra de pé, não viva de joelhos. Seja um gladiador no coliseu de sirene e bloco vermelho.